começa agora. Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando mais uma vez com o nosso Mundo Sertanejo. A partir de agora, muita música, muita alegria, muito astral no seu rádio. E claro, muitos alôs para os nossos ouvintes do Brasil inteiro, que estão sempre interagindo comigo no Facebook, pedindo alôs. Ô, Diego Valadares, não perca o seu programa, manda alô para mim. O Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo através das nossas emissoras de rádios afiliadas. Um abraço a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores de toda a nossa rede de rádios pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. E claro, a todos vocês ouvintes, o meu muito obrigado pelo carinho, viu? Jorge e Matheus cantam abrindo o programa, Logo Eu. Eu te vi, já te quis, me vi tão feliz. Um amor que pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, eu não imaginava. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Ei, ei, ei, ei. Te vi e já te quis. Me vi tão feliz. Um amor pra mim era sonho. Surpreendente provar do que eu só ouvi falar. E você resolveu me mostrar. Como eu que nem pensava, eu não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver com você. Que nem pensava, não imaginava te merecer. E agora sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por quê. Eu só preciso viver o resto dessa vida com você. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Meu amigo Ivanilton Pereira, de Ipirá, na Bahia. Ele disse que não perde o programa e pede para mandar alô para ele, para a família, para os amigos. Oi, Ivanilton Pereira. Um abraço a todos vocês, amigos de Ipirá, no Estadão da Bahia. Minha querida Cat Silva, em Maracassumé, no Estadão do Maranhão também. Não perde o nosso programa. Ô, Cat Silva, sempre interagindo comigo no Facebook, em Maracassumé, no Estadão do Maranhão. Não perde o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Ediane Fernandes, meu amigo Paulo Artagma, todos vocês, amigos de Fortaleza dos Nogueiras, também do Estadão do Maranhão, não perde o nosso programa Mundo Sertanejo. Vou cantar pra vocês, Pião Vacilão. Canta, Diego Valadares. Caiu e

sorrir para mim. O meu amor na estação a me esperar. Pegarei novamente a sua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Nesse instante eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. E revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do lugar. Revivo os momentos de alegria com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Maravilha, maravilha! Estamos de volta com o nosso programaço Mundo Sertanejo. E conforme eu disse antes, vamos receber a partir de agora para um bate-papo bacana. Eles vão cantar, vão falar do trabalho, da carreira, vão lançar aqui para o mundo, para o Brasil e para o mundo, no Mundo Sertanejo, o mais recente CD. Os meus amigos, Silvio e Senna, no Mundo Sertanejo. Oh, Valadar. Tudo bem, meus amigos? É um prazer estar aqui com você, graças a Deus está tudo indo bem. Ô Silvio e Senna, que satisfação, porque eu sou fã de vocês. É, há muito tempo eu acompanho o trabalho de vocês. É, vocês cantam a verdadeira moda sertaneja. Na segunda-feira passada, nós recebemos aqui o Delmiro e o Delmar. Exato. E você estava na companhia deles, exato, inclusive. E hoje vocês estão aqui para cantar para os nossos ouvintes. Silvio e Senna, uma pergunta básica. Diga, vocês estão há quantos anos cantando aí juntos? Olha, eu não vou falar alguns anos, não, porque é muito suspeito, mas de 88 para cá. Né? Vocês são irmãos. Somos irmãos, depois irmãos. Nascemos. Silvio e Senna, uma dupla abençoada. É. Mas com certeza, olha, pelo rompante da voz, os nossos ouvintes com certeza querem ouvir logo uma música de vocês. Essa música arrependida, inclusive eu estou aqui com o conselho de vocês, irmãos, essa música arrependida é a autoria de quem? Olha, aí você me pegou, viu? É. Porque tá no encaixe aí, a gente não, assim, de cabeça, a gente... Tá... Ah, eu sei, deixa eu ver aqui, Arrependida, deixa eu ver aqui, é na faixa... Bom, daqui a pouco a gente fala, né? Vamos cantar? Vamos orientar aqui. Daqui a pouco a gente fala os compositores, né? Exato. Cantam no Mundo Sertanejo, Silvio isso. E Senna, Arrependida. Não, mas é no Valadares. Sim, sim. Eu acho que a programação nossa aqui, em vez de Arrependida, nós vamos cantar o Coração Coleiro, que é uma composição. Ah, é? É. Vamos tocar no CD. Depois vocês vão cantar ao vivo. Ah, beleza, tá. Cantam Silvio e Senna no Mundo Sertanejo, Arrependida. Mesma que me abandonou, ficou nem tanto pra não ir embora. As minhas súplicas não escutou. Hoje você chora triste, arrependida. Para meus braços você quer voltar. Você foi maldosa, arruinou minha vida. Me compreenda, não vou perdoar. Thank you. sua ausência eu chorei de dor. Não suportei, fui à sua procura. Encontrei você com um novo amor. Trocava beijos e fazia juras. Naquela noite fiquei embriagado. Amanheci bebendo num bar. Estava triste e desesperado. Chamei seu nome e comecei a chorar. Pra não recordar, eu já joguei fora. Existe outra que vive ao meu lado, que me faz carinho depois que foi embora. Segue seu caminho a viver na lama. Por piedade, esqueça de mim. Por sua culpa, todos me difamam. Sem fim. Segue, mulher, vá viver de mão em mão, pois o remorso pouco a pouco lhe consome. Tenho a dor dentro do meu coração. Vergonha por você usar o meu sobrenome. Muito bem, ouvimos aí com os nossos amigos Silvio e Senna. Agora sim, vamos falar aos compositores. É o Garcia, né? E o Zé Matão, né, Silvio? Exatamente. Muito bem. Ô Senna. Sim. Você toca viola, né? Viola, violão. Viola, violão. Só que hoje nós viemos de dois violões. De dois violões, né? É. Vamos cantar uma música ao vivo? Qual que vocês vão cantar para os nossos ouvintes do Brasil inteiro? Ao vivo, mostrando esse potencial de voz que vocês têm, ao vivo. Ah, agora nós chegamos numa dominação do negócio, né? Isso. Que nós vamos cantar agora a composição do Zé Mulato e minha, que é o Coração Fuleiro. Coração Fuleiro, vamos então ouvir ao vivo Silvio e Senna. Não sei por que que o destino gosta de brincar comigo, pois amar a quem não devo já é um defeito antigo. Eu tento criar juízo, já pelejei, não consigo. Acho que é mal de violeiro ter um coração fuleiro que acaba sendo inimigo. Moda sertaneja, da boa, né? O meu coração é bobo, que nem jacuri tapera. Basta ver um rosto lindo e logo vira uma fera. Se derrete apaixonado, quando menos se espera. A paixão que me enrola, eu rebato na viola, e o resto meu peito entera. Silvio e Senna, ao vivo no Mundo Sertanejo. Meu coração leviano chorando, com duas paixões por horas, só bate descontrolado. No momento está feliz, no outro amargurado. Eu descarrego nas cordas, o remédio é fazer moda para não morrer virado. Ela me quer só pra ela, seria um amor perfeito. Dessa vez a coisa é séria, nem a viola dá jeito. Arrancava se pudesse, coração que não merece, mora dentro desse peito. Que dueto lindo esse de vocês. Obrigado. Parabéns, viu? Então agora, depois dessa moda ao vivo, a gente vai tocar uma do CD. Lamento do, do agricultor, né? Isso é, isso. Lamento do agricultor. É, vamos ouvir? Vamos lá. Vamos lá. Cultivei a terra, hoje está transformado em pastagem. É um jardim que não dá mais flor, um pedaço dos meus sentimentos que ainda enche meu peito de dor. Roça, vejam só como a vida era dura. De surpresa chegou um gran filho, dirigindo um possante carrão, me dizendo: essa terra é minha, deixe tudo aí sem indenização. Seu lado um tabelião que tirou da pasta um papel, me dizendo que fiz invasão. Eu perdi minha propriedade e ainda quase dormi na prisão. No pobre infeliz, o prestígio de um fazendeiro me tirou um pedaço de chão. Hoje ando de carro importado e eu conservo os carros nas mãos. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, Mundo Sertanejo hoje, recebendo essa dupla que canta bonito, canta a música raiz, Silvio e Senna. Vocês já gravaram quantos CDs em toda a carreira, Silvio e Senna? Olha, esse é o segundo, né? O segundo trabalho nosso. Porque primeiro nós fizemos aquele quando era vinil, né? Sim. Aí nós gravamos vinil. Esse é o segundo CD. Esse é o primeiro CD. É o primeiro CD. Ah, o primeiro CD. Dois trabalhos, um vinil, LP e um CD, né? Muito bem. Vocês nasceram em qual estado? Nós nascemos no estado de Minas, cidade de Paracatu. Paracatu? Ah, vocês são de Paracatu? Paracatu. Mas somos conterrâneos, eu sou de Unaí. De Unaí. Olha, são pé. Paracatu. A gente sai de lá. Bi. A gente sai lá cedo, vai tomar café lá no Unaí. Exatamente. Paracatu é uma cidade muito linda. Essa música, Corpo e Alma, autoria do Zé Rico. Zé Rico, o Garganta de Ouro do Brasil. Exato. Barbaridade. É uma das composições muito lindas do Zé Rico, né? Foi regravada também com Chico Rei Paraná. E por aí fora. Muito bem. Então vamos ouvir aqui Corpo e Alma. Cantam no Mundo Sertanejo Silvio e Senna. Fumamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo copo, comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama. Te fiz formosa e bonita, ainda comenta que não me ama. Amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso, dos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. Teu amigo, na alegria e nas horas de dor, no amor eu fui teu amante, na doença fui teu doutor. No mar eu fui o teu barco, dos teus lábios eu fui o sorriso, dos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar ao menos um pouquinho do teu amor. ouvimos aí Silvio e Senna cantaram bonito Corpo e Alma. Daqui a pouquinho os contatos para shows do Silvio e Senna. Você é amigo do Brasil inteiro, os contratantes, promotores, organizadores de shows, de festas. Olha, vamos levar uma dupla raiz para cantar na sua festa? Vocês vão ligar para o Silvio e Senna daqui a pouquinho. Pegue caneta, papel, para você anotar os contatos dele, viu? Mas eu queria fazer um pedido a vocês, porque com esse estilo de vocês, com todo esse potencial de voz, eu queria pedir para vocês cantar recordando o grande sucesso do Tião Carreiro Pardinho, que exatamente está dentro do estilo de vocês, Amargurado, pode ser? Uau, vamos ver se nós saímos. Vamos lá então, Amargurado ao vivo! Essa é boa! Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro esteja vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois eu sonhava com a riqueza que eu nunca tive, e se a meu lado muito sofresses, o meu desejo é que vivas melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. É, Silvio Senna, ao vivo no Mundo Sertanejo, Amargurado. Essa moda é boa demais. Essa é bonita. Essa eu canto nos shows. Pra todas essas morenas desse Brasil, todo mundo gosta. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Eis aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Sorte, siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda lhe posso ajudar. Poxa, lindo, lindo. Obrigado. Parabéns, meus amigos. Olha, para os nossos contratantes do Brasil inteiro, né, os nossos organizadores de shows e festas que queiram contratar Silvio e Senna para cantar na sua cidade, festa de rodeio, casa noturna, enfim, para animar a festa aí no Brasil e pelo Brasil inteiro, né? Como é que eles devem fazer para ligar para vocês? Olha, para falar com o Silvio no 061-9206-9720. 9206-9720. O DDD é o 61. Para contratar Silvio e Senna, né? É. Ligue 61-9206-9720. Diego, tem também 8498-8040. 8498-8040. Para contratar Silvio e Senna para o Brasil inteiro. Isso, no 061, né? 061. Meus amigos, eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui. Eu sou fã de vocês. Ah, sim, você tem um recado especial aí. Aliás, notícia boa, né? Fica à vontade, Silvio. Uma notícia boa, até que a gente... Notícia boa, emissoras de rádio pelo Brasil inteiro tocando a música de vocês. Esse mundo aí é muito gostoso isso. É verdade. Olha, nós veja bem, nós ficamos sabendo hoje que tem uma rádio que, inclusive, o prefixo que eles fazem lá do programa está com a música... Do nosso, do que foi nossas vozes lá. Olha, que é o Peito Sadio, né? Que bom. Então eles fazem abertura com aquele essa música aqui, né? Que é a rádio na Rádio Princesa, Rádio Princesa. De Princesa, o que é cena? Aqui o trem? Na Paraíba. Nós temos, várias rádios parceiras na Paraíba também, viu? Que se for ser a princesa. E a partir de agora, no mundo sertanejo, vocês estão conhecidos pelo Brasil inteiro. É verdade. Nós somos mais de 1000 emissoras pelo Brasil inteiro. Um abração para esse pessoal do Brasil todo. Exatamente, tocando Silvio Sena. Ó, vocês podem também baixar as músicas deles pelo programa, né? E tocar na programação local aí de vocês. Maravilha. Um abraço aos nossos diretores, programadores, locutores do Brasil inteiro exibindo nosso programa. Silvio Sena, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, sucesso, abençoe a vida de vocês, o trabalho de vocês. Volte mais vezes, viu, aqui no nosso mundo sertanejo. Pena que o nosso tempo é meio curto, mas é muito valioso, pode ter certeza. Obrigado, Valadares. Olha, eu quero agradecer muito a você o convite que você fez para nós. E a hora que você precisar, você pode entrar em contato com a gente e entrar junto com você para o que der que vier. Com certeza, nós estamos juntos. Agradecer o Porrão pela audiência, né? Exatamente. Fica aqui um abraço do Silvio, né? Para todo mundo. Um abraço do Sena. Muito obrigado. Continue fazendo sucesso cantando bonito, tá, meus amigos? Filhos da Bahia, cantam Silvio e Sena no mundo sertanejo. Meus amigos, muito obrigado. Até breve. Volte mais vezes. Ok. Tá. Dois irmãos de muita fibra da família despediam a fim de ganhar dinheiro pro sertão, dois seguiam pro sertão do Amazonas, onde a justiça não ia, lugar com filho distante, chorava e o pai não lia. A lei daquele sertão era a ordem do patrão, só bala que resolvia. Naquele fim de mundo, o trabalhador sofria, igualzinho cão sem dono, acordado não tá, não via. Quem falava em dinheiro, só fala que recebia. Os capangas da fazenda, desse jeito respondiam. Aqui a bala domina, e a boca da carabina é a nossa tesouraria. Mas vale quem Deus ajuda, todo santo tem seu dia. Só Deus é a nossa coragem, é a nossa garantia. Entramos numa trucada, vamos jogar sem mania. O capitão dos dois manos era sangue de baiano, na veia dos dois fervia. Combinados, 2 anos ali viviam, com um sorriso nos lábios, mas por dentro remoía. Foi feito um grande levante, os dois irmãos dirigiam, pegaram capanga unha, na raça e na valentia. Naquele mundo esquecido, pra quem já estava perdido, qualquer negócio servia. Thank you.